Mateus SF, Miliano Miliduque. Desde os 11 na ativa, a correria de atitude. Hoje sei que pra mim não tá bom, mas não me acomodei. Experiência adquirida por onde passei. De lá pra cá muita coisa mudou. Coração calejado pela ferida que o tempo causou. Nessas horas a gente chora e a mãe não vê. Solidão na multidão, e quem é você? Aos 45 do segundo, abandonado pelas minas, pelos trutas e os aliados, que diziam tá contigo pra matar e morrer, mas na verdade nunca estiveram com você. O sentimento de falsidade é bandido, fraco, frágil, desconfiado, oprimido. E aí, quem realmente tem valor? Sua mãe ou seus mano que na pior te abandonou? Só pro Deus não cauterizar minha mente e mergulhar de cabeça na conversa da serpente. Hoje eu sei quem realmente tem valor. Minha mãe, que sempre teve orando por esse pecador. Deus me tirou de lá, me deu uma nova vida. O sonho continua, liberdade assistida. Seguindo a teoria de quem me criou, prefiro estar com Cristo nem que seja arrastado. Prefiro estar com Cristo nem que seja arrastado. O caminho é alto, mesmo assim não digo não. Pode até me humilhar, afligir, me trair. Se estou com Cristo, eu sigo em frente. Atirar em você, o que importa é o castelo que você conseguiu erguer. Quem conhece a sua história é quem te dá valor. Aprendi que o sábio não diz te amo pra o auditório. Sorriso é público, mas o choro não. Feliz aquele que consola o seu irmão. Não abandona sozinho na tempestade. Se está sendo acusado, não dá uma de covarde. Não diz que não conhece no meio da rodinha. Até o falar é o mesmo, que ironia. Pra chorar com você, só os escolhidos. Mas quando você tá sorrindo, tem uma pá de pico. Na caminhada ganhei alguns aliados que perduram em meias lutas, mesmo sendo arrastados. Será que esse que tá do seu lado é de fé? Pisa no calo dele pra ver de qual que é. Devia fazer isso pra ver quem é quem. Colocar suas amizades em prova pra ver se salva uns 10. A relação de amizade hoje está corrompida. Diz te ama hoje e amanhã nem dá bom dia. Falsidade é mato e cresce sem direção. Até o rei dos reis sofreu com tal humilhação. Fez o bem, perdoou, até os pés lavou. Dividiu o próprio pão com Judas, o traidor que o vendeu por 30 moedas de prata. Só de tocar no assunto as entranhas apertam. Mas aí, o que falar depois de ler 1 João, capítulo 4, versículo 7. 1 João, capítulo 4, versículo 7, está escrito: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Prefiro estar com Cristo nem que seja arrastado. O caminho é alto, mesmo assim não digo não. Pode até me humilhar, afligir, me trair. Estou com Cristo, eu sigo em frente.